olhos de Deus, de Deus. E no repique, no batuque, no choque do aço, eu quero penetrar no laço afro que é meu, meu. Vem cantar, meu povo. Vem cantar, você. Bate os pés no chão, moçada.